Paz do Senhor, povo de Deus, aqui quem fala com o Paulo Neto. Hoje eu vim aqui através desse vídeo para adorar a Deus. Hoje eu vou cantar a canção Bálsamo, da Rebeca Carvalho. Quero pedir para que você deixe seu like e comente o que você achou desse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Deus abençoe. Yeah.